Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu conheço os benefícios de não ser visto. Aqui é Eduardo Spuro, Vince Glotto, e quem veio aqui para ser crucificado, primeira porta esquerda, uma cruzcada. Aqui é o JP, não se esqueça, depois do Nerdcast, compra o disquinho. Aqui é o Tucano, e no meu aniversário eu quero muito strawberries. Aqui é a Azaghal, me... Muito bem, não dá pra disfarçar pra essa introdução. Estamos juntos, galera, pra falar de Monty Python! Cara, a maior trupe de comediantes da história da televisão e do cinema. Ou não. Se vocês querem me ouvir gargalhar, é só me botar pra assistir Monty Python. Olha só! O desafio está lançado! Muito bom, cara. Vamos falar sobre este grupo de ingleses, né, que... contagiou o mundo e dividiu águas, né? Seria a forma mais correta de... Certo, agora tudo divide águas. Vamos dividi-las depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da semana, Azaghal. Antes dos recados, eu quero fazer um agradecimento. Ah, pois não. Ao nosso amigo Diego Moreno. Pô, Diego Moreno. E não só eu e o Alexandre que temos que agradecer, mas todos os ouvintes que curtem esse programa gostoso que é o Nerdcast. Diego Moreno é o nosso guru de edição de som, equipamentos, tudo, né? Ele é nosso consultor técnico, porque edição de som quem faz sou eu, tá certo? Sim, é verdade. Graças a ele, nós estamos no caminho certo da edição de som. Certo, ele obrigou a gente a comprar um Mac. É, exatamente, foi ele. E ele que tá dando todas as dicas e salvando pepinos às 7 horas da manhã, depois de virar a noite num trio elétrico. Espetacular. Então, cara, uma salva de palmas. No melhor estilo. Muito bom. Muito bem, esta semana, crianças, tem MonaCast número 57 com Senhora Jovem Nerd em portuguesa novamente. Olha só. Mulheres em seriados ou seriados com mulheres. Mas o que mais? Esta semana, Azaghal, Senhora Jovem Nerd disparou um e-mail para todas as pessoas cadastradas da Nerd Store, as pessoas que querem receber a newsletter da Nerd Store, explicando por quê. Por quê, Azaghal? A Nerd Store está tão vazia ultimamente. Quem quiser saber, manda e-mail que a gente manda mensagem. Pô, não. Vamos explicar rapidamente. As pessoas têm perguntado muito, né? Eu quero comprar as camisas e não tem as camisas. É muito simples, gente. A Nerd Store começou, né, bem pequenininha, para atender um pequeno nicho, as pessoas que pediam camisas e tal. E resumindo toda a coisa... Estamos com um problema com a merda dos fornecedores. Prestadores de serviço, na sua maioria, não prestam, cara. Eu odeio prestadores de serviço, porque eles prestam serviço mal. Pra vocês terem uma ideia, no último pedido que nós fizemos de caneca e de blusa, a gente teve um retorno de mercadorias, porque a gente faz um controle de qualidade. A gente não deixa ir porcaria. Exato. Então, vários produtos com defeito que a gente teve que segurar 25%, cara. É um absurdo, a gente se estressou. Cara, eu briguei com o cara de bater na mesa. Foi. Assim, eles deram bons produtos, né, porque nós temos um controle de qualidade ótimo, mas eles não tinham capacidade de suprir a nossa demanda, né? Ainda mais mandando produtos com defeitos e tal. Daqui não sai produto com defeito, pra né? Pra vocês terem uma ideia, as canecas, a segunda leva, vieram com várias delas com trincadinho embaixo, com borrado no canto, sabe? Uhum. E era, mas isso ninguém vê, a gente não. Mas a gente tá vendo, cacete. Exato. Né? E se a gente tá vendo, quem vai comprar vai ver. Nossos clientes são exigentes, ou não são? São. E aí, por causa disso, a gente aproveitou, cara, e nós fizemos uma mega reestruturação de tudo na Nerd Store. Desde layout, até o sistema da loja virtual, a logística, os fornecedores, tudo, cara. Nós estamos... Conta de banco, não? Conta de banco, tudo. Nós estamos em uma mega reestruturação, cara, que em 2009 esta porra vai bombar. Então não fiquem se sentindo abandonados. A coisa está assim... para o melhor, entendeu? É, estamos trabalhando para melhor atendê-lo. Exatamente. Então, aguarda que muito em breve tem camisa nova, Azaghal. Reposição. Fique ligado aí. Primeiro e-mail, Red Lantern, 23 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns pelo trabalho de vocês, que por ser muito inovador, vem sendo tirado como modelo para vários podcasts da internet afora. Depois vem aqui comentar acerca de um fato que une os dois últimos Nerdcasts. No último cast, vocês comentaram sobre a crise dos mísseis de Cuba. Daí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com Watchmen? Bem, ocorre que tanto na obra de Alan Moore quanto no filme é mostrado entre os países envolvidos na Guerra Fria e o tempo que faltava para um holocausto nuclear. Quanto mais perto da meia-noite, mais próximo de uma guerra, né? Não sei se é do conhecimento de vocês, mas esse relógio realmente existiu de verdade, for real. O mais avançado que eles teve foi justamente durante a crise de mísseis cubanos, onde o relógio chegou a marcar 23 horas e 58 minutos. Ou seja, a humanidade nunca esteve perto do fim quanto durante aqueles 13 dias que abalaram o mundo. Olha aí, uma bela curiosidade. Muito legal. Fernando, 21 anos, estagiário Campinas, São Paulo. Estaremos em Campinas. Opa, já vai falar? Não, só vou soltar assim para as pessoas ficarem excitadas. Estaremos em Campinas em abril, não é? Exato. Ó, que beleza. O último Nerdcast sobre diplomacia estava ótimo. Dei risada que nem um maluco no carro. Whatever o resto. Eu só acho que vocês poderiam ter falado mais sobre a imunidade diplomática, que é, sem dúvida, a parte mais maneira de toda essa história de diplomacia. É verdade, é foda. Se um diplomata dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou de qualquer outro país, né? Ficar maluco e cometer um homicídio, o máximo que pode acontecer com ele é alguém no Itamaraty pegar o telefone e ligar para os Estados Unidos e falar. Hello? Então, sabe aquele cara que vocês mandaram? É, esse mesmo. Ele já matou uns 2 ou 3 aqui. Será que vocês podem mandar outro no lugar dele, por favor? Sabe, tá meio desagradável. É, cara, a imunidade diplomática é assim. Ah, no Máquina Mortífera 3? Bem lembrado. É, era, o filme inteiro era baseado na porra da imunidade diplomática dos caras da África do Sul, cara. Vocês não podem encostar um dedo em mim. Eu tenho imunidade diplomática. É quase uma invulnerabilidade. É, cara. É um super-herói. Rafael Eleutério, 23 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não vou me alongar mais do que já vou me alongar. Mando este e-mail apenas com a informação que estou ouvindo no Nerdcast número 152 sobre diplomacia. E na leitura de e-mails, o Jovem Nerd aponta muito bem a referência sobre a música Cavalgada das Valquírias, tocada em Watchmen. No entanto, ela pode possuir um sentido ainda mais profundo, não referenciando apenas o filme Apocalipse Now. Após o final de cada edição da Graphic Novel, tem aquelas páginas, né, os suplementos, e tem a autobiografia de Hollis Mason, primeiro coruja, no livro Sob o Capuz. Eu lembrei disso. É quando o Hollis Mason lembra da coisa mais triste da vida dele, que era o dono da oficina que eles trabalhavam, descobrindo que a mulher dele estava traindo ele, e o cara aparece com as tetinhas de borracha, que ele gostava de fazer brincadeira, chorando, com Cavalgada das Valquírias tocando no fundo. É verdade, olha aí. Toma aí uma pequena referência também à revista Watchmen. Por falar em Watchmen, saiu um outro livro. Ah, é. O Vendemos a revista definitiva lá. Aham. Uh-huh, que tá nem caramba. Água. Foi, a galera. Cara, acho que foi o produto do submarino comissionado que mais vendemos até então. Vendeu muito, cara. Impressionante. E saiu agora um livro dos bastidores. Muito bom. Eu tava passando uma livraria e aí eu vi que era com esquetes, rascunhos, anotações. Mas é bastidores do Graphic Novel, não graphic do filme. Novel. Ah. Tem estudo de personagem. Puta, tem o rascunho e a página colorida, indicação de cor. Porra. Tem fotos de produtos, merchandising. Tem muita coisa. É os bastidores, realmente, do que aconteceu em torno da criação da história. Porra, eu quero. Muito Cadê? Maneiro. Muito maneiro. Vamos comprar também. Tem um link, é só clicar. Loyola. Leitor nosso. Ah, ele tá usando um nome falso, né? Ele não quis se identificar no programa de proteção. Bem, Loyola tinha 17 anos e estava passando as férias numa cidade interior chamada Caicó. Caicó. E um amigo dele comentou de um fugitivo da URSS que morava lá. Quando eu conheci o cara, a primeira coisa que eu vi foi uma cicatriz gigante no olho dele. Olha, sinistro. Tanto que a criançada chamava ele de Cable. Cable. Hoje seria Loki. Exato. Curioso, depois de alguma conversa, comecei a perguntar perigosamente sobre seu passado. Vai aí um resumo. Seu Nicola. Nicola? Você trabalhava com o que na Rússia? Carpinteiro. E como o senhor conseguiu essa cicatriz? Ele me fixou com um tal olho e respondeu. Com uma serra. Por que ser carpinteiro? Se fosse lenhador, teria sido um machado. Que um... Uma lógica, né? Russa. E como é que o serrote provocou uma ferida no olho? Ele se curvou pra frente da cadeira e disse... Meu Deus. Na União Soviética, sempre acontecia com quem faz muitas perguntas. Olha aí. Uma prova viva. Muito bom, cara. É, cara. 5, 4, 3, 2, 1... Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Tucano, históricozinho. Se o Azaghal deixar, né? Fica à vontade. Pra falar que existe um humor inglês e um humor americano, essas coisas... Que você prefere o humor inglês, é isso que humor vocês vão falar? Humor inglês é o humor inglês, né, cara? E o americano é o americano. Eu sou chegado no molho inglês, né, cara? Já começou. Tirou, roubou minha piada, cara. Tava só esperando todo mundo parar de falar. Isso é humor atrapalhões, né? Não é nem inglês, nem americano. Na verdade, o humor inglês tem muita coisa ruim também, né? Já vi bastante coisa ruim lá, vindo de lá, daquelas bandas, né? Mas... Tem humor inglês, o americano, e tem o humor canadense, que é bizarro, né, cara? Humor canadense? Kids in the Hall. Ah, Kids in the Hall é bizarro. Era muito escroto, cara. É humor sem limite. Exatamente. Até a porrada de comediante que faz sucesso aqui nos Estados Unidos que vem do Canadá. O Mike Myers é um deles. Mike Myers é canadense. Mas sabe o humor inglês que eu gosto? Benny Hill. Não. Cara, eu adoro o Benny Hill, cara. Benny Hill. Aquela corridinha rápida. E tudo acontece rapidinho. Totalmente trapalhões, ele cara. Ele vai correndo atrás das mulheres. Sabe qual é? Que tira, dá tapa na cabeça do garçom. Aí corre todo mundo, faz fila. Policial, garçom, prostituta, todo mundo correndo. Fala assim. Cara, é muito bom, cara. Meu pai adora, cara. Benny Hill é o auge da comédia pro meu pai. Porque qualquer coisa que você passe acelerado pra frente ou pra trás, mata o meu pai de rir, cara. Até enterro, cara. Você gravou o enterro e passa rápido, meu pai se caga de rir, cara. Eu acho que uma maneira interessante de definir o humor em inglês é o que os caras fazem humor sendo engraçado sem parecer idiota. Exatamente. O Mr. Bean beira o idiotismo, pô. Não, não. Beira não, ele ultrapassa. Não, não. Fala assim do Mr. Bean. O que ser bonzinho. Não, não fala mas assim. Mas é diferente. Acho que o Dudu tá querendo falar é que eles tiram sarro deles mesmo, mas sem fazer uma careta. É sempre sérios. É a elegância inglesa, né? Exatamente. Isso, isso. É. Falou de elegância inglesa, eu lembrei daqueles ternos que tem a napa aqui no cotovelo, sabe qual é? Vale, toca a napa no cotovelo. Ah, o Mosca usava, né, cara? O Jeff Goldblum. É, todo professor de universidade usa. Todo né, inglês assim. Usa, né? Peraí. Você está querendo dizer? Eu, quando vou dar aula, eu boto um paletó rapa no cotovelo? É assim que eu imagino. Você consegue me imaginar assim? Eu consigo. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow. Vamos falar de Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones e John Cleese. O inigualável John Cleese, né, cara? Já começa o favoritismo aqui, ó. Ué, mas todo mundo tem um favorito, caramba. Eu acho que o John Cleese tá virando figurinha muito fácil, cara. Tá aparecendo uma porrada de coisa todo lado. Ele precisa ganhar dinheiro, cara. Pois é, cara. Ué, mas... Começou a virar uma figurinha muito fácil. Mas agora. É legal que ele conseguiu se manter, né, cara? Os outros desapareceram. É. Ele tá que nem o Gene Hackman. Faz qualquer negócio. Ele, Samuel Jackson e Gene Hackman. Parece qualquer filme, cara. Mas então, esses caras, eles já trabalhavam na televisão britânica na década de 60, escrevendo roteiro. Dois programas que chamaram a atenção da BBC, né? E um foi o Do Not Adjust Your Set, que é não ajuste a sua televisão, o seu televisor. E era em preto e branco ainda, e era tipo um trapalhões. Era um programa feito pra criança, com adultos, né? Então eles chegavam todos vestidos de lordes ingleses, com aquela cartolinha redonda, né? Que na casa da mulher, e falava assim, o senhor Nesbitt está? Ela, sim, está ali. Ele pode sair pra brincar com a gente? Era uma piada do modo de vida inglês de ser pra criança. Só que, como os executivos não ligavam muito pra esses programas menores, os caras piravam foda no roteiro desse troço, né? Iam longe. Iam soltando a criatividade deles ali. O próprio Terry Gilliam, que é o cara que fazia todas as animações mega fantásticas de toda a história do Monty Python, ele começou a fazer essas animações com fotografia nesse programa, né? Quem participava desse programa? Michael Palin, que é aquele magrinho, mais magrinho de todos, lembra? Sim, eu sei quem era, você não precisa me dizer. Porra, tu acha que eu sou quem? Só porque eu não faço a pauta, tu acha que eu não conheço as coisas? É porque são seis, às vezes o cara não sabe quem é quem. Ah, né? Sim, mas não veio falar isso pra mim, tá, pô. Era o Michael Palin, o Terry Jones e o Eric Idle. Faziam os três juntos e tinha o Terry Gilliam fazendo as animações já. É quase um Cacete e Planeta, né, assim. É, se juntaram. Não, pior que é isso mesmo, que eles escreviam primeiro e depois começaram a... Né, porque o Cacete e Planeta era redator do TV Pirata. É, não, mas o Cacete e Planeta, a origem deles é... Não, mas pera aí. Não vamos falar de Cacete e Planeta, cara, que é uma heresia inacreditável. Então eu vou cortar aqui da minha pauta o Hermes e Renato, né? Terry Gilliam, você sabe que ele virou roteirista e diretor de cinema. Sabe que filme que vocês viram e adoraram dele? Os Doze Macacos. Eu tenho um certo medo dos filmes do Terry Gilliam. Por quê? Eu tenho trauma do filme As Aventuras do Barão Munchausen. Eu não consigo entender a porra do final do filme, cara. Eu já vi umas 10 vezes na esperança de que alguma vez vai dar a luz e eu entender aquela... E eu não consigo, eu não sei o que aconteceu naquela porra. Todos deles são assim. Se você pegar, por exemplo, aquele que é o filme cultuado pelos intelectuais, que é o Brasil Filme, Brasil. Aí a cabeça vai explodir pra você entender aquilo. Por isso que eu tô falando, eu tenho medo de ver um filme dele, porque eu sei que eu não vou entender. Tem que assistir num outro ritmo, né? Os 12 Macacos mesmo é complicado, velho. What? Is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow. De outro lado, você tinha o John Cleese e o Graham Chapman, que faziam uma dupla, né? Eles fizeram vários programas juntos. E eles receberam um convite da BBC pra fazer um programa. Eles dois, né? O John Cleese, que sempre foi o cabeça da parada, né? Ele queria trabalhar com mais gente, com o Michael Palin, que ele já tinha trabalhado antes. Então ele chamou o Michael Palin, que por acaso tinha sido chamado por outra emissora de TV pra fazer um programa. Então ele falou, vem trabalhar comigo. Ele falou assim, mas eu tô aqui criando outro programa. Eu tô com um grupo, então traz todo mundo. Então o Michael Palin levou o resto da galera. Então, sem piloto, sem nada, a BBC aprovou de cara essa turma e virou o Monty Python's Flying Circus. O que significa Monty Python? Ninguém sabe. Eles não sabem explicar. Eles não querem explicar. Explicou. Eu vi o documentário chamado Life of Python, de 89. É, não, mas eles falam um negócio e depois contradizem, que é pra deixar confuso mesmo. Mas o programa... estreou na BBC, ele não ia ter esse nome, eles queriam chamar o programa de It's. Porque sempre no início do programa vinha o Michael Palin de sobrevivente, eremita, qualquer porra assim, lá de longe, numa paisagem, correndo em câmera acelerada, Benny Hill. Ótimo. E ele chegava pra câmera e falava, It's. E aí cortava, e a ideia deles era assim, não dá tempo de falar o nome do programa. Diretores e tal, falando que devia ser um circo voador, uma coisa assim, Flying Circus. E aí acabou criando o nome Monty Python's Flying Circus. Aí ele falava It's, e aí entrava a apresentação com a animação do Terry Gilliam, e o John Cleese falava Monty Python's Flying Circus. É melhor botar ele falando. É, claro. Monty Python's Flying Circus. Estreou em 1969, foi até 74, teve 4 temporadas, pouco, né? A 4ª temporada já não teve o John Cleese, que ele saiu. Tava... Carreira solo. Carreira solo mais ou menos, porque ele volta depois pra filmar A Vida de Brian, né? Não, ele fez os filmes todos. Pois é. O Cálice Sagrado é de 75. Eu vi uma vez, eu só acho que os filmes eram uma maneira justamente de unirem um grupo num projeto só. Porque eles falavam que o John Cleese era a cabeça, era o cérebro e o... Terry Jones era o coração. E eles brigavam muito. Né? E quem era o planeta? O John Cleese falava, ele depois de um tempo ele ficou meio enjoado, ele achou que estava se repetindo e ele perdeu o tesão de fazer TV. E aí ele disse que ele sabia que quando ele virava as costas, não falava mal dele. Ah, mas isso é em todo lugar. Que ele era, né? Aqui mesmo nesse programa, é só desligar o Skype pra passar. O que é desconectado primeiro, toma uma sarrafada, cara. Vou dormir de headset hoje, cara. O que esses caras faziam juntos? O que, que o Monty Python tem de tão diferente que marcou tanto, né, cara? O primeiro é o programa, o Monty Python Flying Circus, ele tinha uma maneira própria de ser editado, né? Eles não tinham sketches com começo, meio e fim. Tipo Trapalhões, que termina com aquele... Não tinha isso, cara. Os sketches deles, eles se uniam com o que tava começando. Eles sempre tinham um elemento, no final do sketch, tinha um elemento em foco que era um elemento do início do próximo sketch. Ele pegava uma fotografia e olhava um casal e, de repente, pum, tá filmando o casal e é outro sketch. É, porque a característica principal deles era o nonsense extremo, né, cara? Nonsense, exato. O quadro começava e terminava do nada. É, ele não precisava ter aquele fim de piada, o punchline que as pessoas falam, né? Não precisava. Ele podia acabar do nada. Tem até um sketch que eles estavam num restaurante e o Terry Jones tá pedindo, vez de comida, ele tá pedindo tudo, vários tipos de whisky. E aí o garçom pergunta, pra acompanhar whisky? Ele, não, vinho. Aí o John Cleese olha pra câmera e fala, esse é o sketch mais idiota que eu já estive na vida. Eles falam, é, vamos parar? Então vamos, para. Aí para, e dá the end. Sabe? E aí começa outro, cara. É muita loucura. E esse nonsense também é uma coisa que o João Paulo falou lá em cima, é muita influência do próprio Terry Gilliam, cara. Que é o cara totalmente nonsense. Porra, cara, aquelas animações são... É ácido puro, né, cara? A galinha bota um ovo, quebra o ovo, sai uma cabeça, a cabeça abre ela. A MTV adora, né, essa porra, né, cara? Passaram a década de 90 da MTV, foi toda assim, né, cara? É verdade. Vinha a cabeça, saía o cara de dentro da orelha, andava, entrava na própria cabeça e virava um cocô de vaca gigante. Era horrível, cara. Eu odiava essa época da MTV. Hoje em dia você vê MTV? Não, não. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Que o Terry Jones falava que era a ciência do humor deles, eram as ideias conflitantes, né? Porque tem várias maneiras de você fazer humor, né? Tem o pastelão, tem a sátira, tem situações desconfortáveis, né? Incômodas, né? O American Pie é um filme de situações desconfortáveis. Ah, mas desconfortáveis, né? pro ator, né? Pro personagem. Personagem, que tem o Jackass. Né? É, exatamente. Não, que é desconfortável pra quem assiste, né, cara? É verdade. Mas o humor do Monty Python era o humor de ideias conflitantes. Ou seja, você tem sempre um personagem que é uma pessoa normal, que está inserido no nosso senso comum. Uhum. E aí você tem um maluco. O que ele está fazendo ali é completamente contra todas as convenções sociais que a gente conhece. O Saturday Night Live, mesmo tendo influências do Monty Python, ele é muito diferente. É, muito diferente, com certeza. É muito diferente, mas ele tem muitas influências. Tem a questão dos caras fazerem personagens femininos, o homem fazendo personagens femininos, que é uma característica do Monty Python e do humor inglês. E do canadense. Kids in the Hall é foda, cara. Um exemplo perfeito dessas ideias conflitantes é no próprio Cálice Sagrado, a cena do Cavaleiro Negro. O cara tá decepando todos os membros do Cavaleiro Negro e ele tá... Não, é só um arranhão. Já tive pior, sabe? Você pensava que geralmente, assim, um ou dois personagens que mantêm aquela sanidade, como se estivessem no mundo real até o final, exato, os outros personagens à volta deles, completamente malucos e nonsense. Então, exatamente. O exemplo maior desse é na vida de Brian, né? Que o Brian, ele passa o filme inteiro indignado e não entendendo e não acreditando nas coisas que acontecem. É, né? O único cara normal, né? O Brian. Exato, e o resto tá todo mundo louco, cara. Cara, é engraçado que eles travam vários diálogos, cara, que são longos, né? Os diálogos dos sketches ou dos filmes e tal, que ao mesmo tempo que você morre de rir, cara, vai te irritando também um pouco e daqui a pouco você volta a rir de novo. No Flying Circus tem um sketch que é isso aí mesmo que vocês estão falando, o do papagaio morto. Ah, Death Parrot! É muito bom, brother, só que irrita muito. O papagaio tá morto. Não, ele tá dormindo. Não, ele tá morto! Olha aqui, papagaio, louro, louro, louro, louro, louro. Bater com a porra do papagaio na mesa, brother. Ó, ele tá cansado, fadiga sexual. Uma curiosidade espetacular é que a palavra spam, que a gente tanto usa, é atribuída a um quadro do Monty Python. Olha não só. Não a criação da palavra, mas o uso dela como lixo, coisa repetitiva, chata, né? Porque era um quadro totalmente nonsense, cara. Chega um casal pra comer num restaurante viking e eles já chegam voando. Eles chegam descendo, sabe? Pode crer. E aí eles perguntam o que que tem. E spam, até onde eu sei, é uma espécie de carne enlatada. É, spiced ham. Spiced ham. Olha aí, cara. Que é o professor. Exato. Teu aniversário, cara, eu vou te dar um terno de napa no cotovelo, cara. Depois dessa. o que acontece? Eles vão, pedem um cardápio, né? O que, que tem pra comer e tal. Existem mil variações de pratos e todos com spam. E a p*** da garçonete fica lá, olha, tem spam, não sei. Com aquela voz dele, né? Spam, eggs, spam, bacon, spam. Mas, cara, eles falam spam nesse sketch umas 800 vezes. É sem parar. Ela, mas eu posso pedir o bacon sem o spam? Ela, não, não pode tirar o spam. Não. Ela chega assim, a velha chega e fala assim, ah, tudo bem, eu quero linguiça, bacon, ovos e spam, sem spam. Aí a garçonete, é! Para de noite, assim. Sem spam! E o marido vira assim, ele fala assim, ai, não cria caso. Vai, pede com o spam que eu como seu spam, adoro spam. Aí o que aconteceu? Quando os grupos de discussão começaram a nascer na internet, alguns espertinhos começaram a mandar mensagens em milhões de grupos iguais, pra fazer propaganda ou qualquer porra assim, mala direta eletrônica, alguém lembrou disso. Porra, isso é um spam. Spam, spam, spam, spam. Pronto, pegou. A palavra tá aí, spam. Sabe? Olha aí, veja você como surgem as coisas na internet. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Essa do Monty Python, deles se transvestirem de mulher e... Né? Eles chegam ao cúmulo no, na vida de Brian quando eles estão vestidos de mulher e se disfarçam de homem. Exato. Né, cara? No apedrejamento. As mulheres não podem assistir os apedrejamentos, então elas botam uma barba falsa, compram barba no camelô pra poder assistir o apedrejamento. Não, e o capataz lá, não sei, a autoridade, ele desconfia, né? É um soldado, Ron. Cara, o dos judeus da o cinério. Aí cara, algum deles solta alguma voz de mulher. Ah, não sei. Olha, tem alguma mulher aí? Que fica todo mundo gritando, né? Apedreja e alguém fala fino. Exatamente. Elas, não. E é muito escroto que são homens fazendo papel de mulheres fingindo que são homens. Isso, cara. Eu já falei, Caquinho. Caquinho disse que não podia, então eu tenho que representá-lo. He asked for me! He said it again! Did you hear him? Are there any women here today? Of the authority vested in me? Oh, Leo, we haven't started yet! Come on! Who threw that? Who threw that stone? Come on! Sorry, I thought we started. Mas sabe que a parada maneira do estilo de mulher é que, diferentemente, os caras realmente parecem mulheres, cara. Isso que é impressionante. Peraí, cara. Onde é que você andou andando, cara? Cara, mora em Copacabana, fica muito tempo assim, já acostuma. Dentro. Caraca, eu não vou nem falar mais nada. Eu tava vendo aquele filme O Sentido da Vida. Ah, é. Cara, é muito parecido com Hermes e Renato, eles vestidos de mulher, cara. É muito sacal. Mas não quer dizer que eles estão ficando parecendo mulheres, né? Ah, mas ó, deixa eu me explicar aqui. Quando eu falo que eles parecem mulheres, não quer dizer... É porque eles não fazem uma mulher, como vou dizer assim, estilizada, sabe? Com batom ou coisa assim. Eles fazem... Porque, a mãe do Brian não tem maquiagem, não tem nada. O cara coloca uma roupa preta e pronto, vira como se fosse uma mulher, entendeu? Não é uma coisa assim que sai pro lado da bizarrice, é mais pro lado da... O que importa é a interpretação, assim, não é tanto a caracterização, isso eu quero dizer. É, porque eles fazem uma voz cretina de mulher, né? Eles têm a cara azul, né, cara, de barba. Porra! Mas eu entendi o que o Dudu quer dizer. Não é uma representação caricata da mulher. Sim. Exato. Né? Muito obrigado. Salvou minha vida, pai. Isso eu vou tirar na edição. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow. Ainda nesse negócio de transvestir, né? Não sei se é esse o termo certo. Tem um quadro do Saturday Night Live que é eles tentando fazer o humor em inglês funcionar pros americanos. É um episódio antigão com John Belushi ainda. Nossa! E aí, o nome do quadro é Corrida de Dragsters. Tá. Que são aqueles carros gigantes com rodas, sim, gigantes atrás, pequenas na frente, que andam a 300 km por hora. Sim, sim. E aí mostra arquibancada, todo mundo bandeirinha, está fazendo churrasco de salsicha, aquela coisa de americano. E aí, quando corta pra corrida, tem o John Cleese e o John Belushi vestidos de drag queen correndo na pista, cara. E aí a cena é absurdo completo. E aí o momento o John Belushi para assim e fala: cara, I don't get it. Não, isso não tá funcionando, não, não faz sentido nenhum. Aí eles param, tiram a roupa, muito escuro. Bom, vale lembrar também como sketch do Flying Circus, talvez a que tenha ficado mais famosa delas todas, que é o Killer Joke, né? A piada mortal. Cara, que é a piada mortal. É muito escândalo, pô, cara. É muito engraçado, cara. É a piada... É tão babaca que é muito engraçado, cara. Um cara maluco que inventa uma piada, escreve a piada, e todo mundo que lê aquela merda morre. Então é o Killer Joke, morre de rir. É a piada mais engraçada do mundo. Tem um repórter que fica na frente da casa onde foi inventada a piada, que fala: e aqui é o local do latrocínio, onde aconteceu uma comédia muito violenta, e aqui vamos tentar cercar o local. E o policial vai lá tentar recuperar a piada ao som de uma marcha fúnebre, né? Da Scotland Yard lá, sei lá. E aí ele entra, né? E você só escuta... E ele pá, cai morto. Cara, mas é engraçado. Não, e depois passa pra Segunda Guerra, mostrando que Hitler tentou reproduzir a piada mortal nos laboratórios. A inteligência desses caras é inacreditável, porque eles inventaram essa maluquice, a piada mais engraçada do mundo, que todo mundo morre. E aí, o que acontece? Quando o governo fica sabendo disso, eles decidem transformar em uma arma contra os alemães da Segunda Guerra Mundial. Exato. E aí, o que acontece? Pra transcrever a piada, né, pro alemão, traduzir a piada para alemão. Para o alemão entender a piada. É, não, eles tinham que traduzir para alemão, né? Mas sempre que alguém ia traduzir... Só que sempre que alguém ia traduzir, morria, né? Então eles... Mas então, o que acontece? Eles dividem em grupos, né? Então, cada pessoa só traduz duas palavras. E aí eles conseguiram finalmente fazer a piada em alemão. E aí as tropas, quando estavam, né, sendo atacadas pelos alemães, peguem suas piadas! Aí todo mundo puxava e gritava em coro, né? Ein Fallengestalt, Alhum, Nein, Ich bin Halle. Aí de repente param os tiros, aí você só vê os alemães. Nossa, tem uma parte que os ingleses bombardeiam um campo alemão jogando panfleto, que é a piada, e que todo mundo ali morre em massa, né? É, mas aí o Hitler descobre e tenta ele mesmo desenvolver a piada mortal nos laboratórios dele. E aí o cara vai pro rádio inglês, né? A piada super sem graça, né? E o cara mistura alemão com inglês, né? Why the dog cross the Straße? Que e aí, quer dizer, ninguém entende, ninguém ri, não dá certo a piada, né? Muito bom, cara. De nazista também tem o Hitler erradicado na Inglaterra, né? Depois da guerra, Mr. Hilter, né? Eles tentam se disfarçar e tem o Mr. Hilter e o Mr. Bimler. Estilo no cafofo do Obama. É, não, mas... Eles estão escondidos na Inglaterra, eles fugiram, né, que eles perderam a guerra, então eles, às vezes, vão falar alguma coisa e sai um NINE! Em alemão, eles... Não, não, não, I am an English lord. E eles tentam se disfarçar, muito engraçado. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Daquele tipo de humor de uma pessoa comum e uma loucura total, um bom exemplo é a entrevista de emprego, vocês lembram? Caraca, esse é muito bom. É outro que dá nervoso, cara. O Chapman chega pra, né, pedir um emprego, uma entrevista de emprego, e o John Cleese, completamente louco, o entrevistador, né, só fazendo perguntas malucas, né? Ele é tipo... O cara chega, sente-se. Aí ele senta, levanta. Tudo bem, agora sente-se. Aí senta. Qual o seu nome? David. Tem certeza? Não. É... Joe. Sei lá. Não, Thomas. Thomas David. Thomas David Shaw. Tem certeza? Não. Ele não sabe o que falar, cara. De repente ele chega assim e fala... 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ele não faz nada, ele vai e anota no papelzinho. Tudo que ele pergunta, ele anota no papelzinho pra ver o que o cara fez. Exatamente, né? Aí ele chega, pega um sinetinho, essa sinetinha, e fica assim... Good night! Balançando a sinetinha, né? Aí o cara não sabe o que fazer, aí ele... 5, 4, 3, 2, 1, 0! Agora, deixa eu falar uma parada parecido aconteceu comigo, cara. Eu era estagiário, quer dizer, eu era estágio meio maluco que eu fazia numa consultoria de marketing, e o meu chefe, que era completamente louco, ele virou pra mim e falou: pô, João Paulo, tá vindo um cara aí, porque eu fiquei de entrevistar pra um projeto, só que eu não vou poder, eu tô com pressa pra não sei o que, entrevista o cara aí pra mim. Caraca, o estagiário. E eu não tinha a menor ideia pra que ele queria o cara, né, cara? Aí o cara chegou, eu fiz uma meia dúzia de perguntas pro cara, sem ter a menor ideia do que falar também. Foi uma merda, liberei o cara com 10, 15 minutos. Aí encontrei com o meu chefe umas 2 horas depois. Aí eu falei pra ele: aí, o cara que veio aí parecia ser gente boa, né? Vai precisar dele? Aí meu chefe virou: não, eu mudei de ideia, por isso que eu te mandei lá, porque eu não tava afim mais de falar com o cara, não. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Tem o quadro It's the Arts, né? Com aquele músico barroco alemão que tinha aquele nome gigantesco. Johann Gamputin von Alten Schleppen Schlitten Kassengraben Friedrichen Dingendalgon Büsten von Knacker Hauscher von Kaufen from Ulm. E aí toda hora que entra o nome do cara, eles não falam, eles falam o nome inteiro do cara, né? Aí entra o John Cleese entrevistando o neto dele, velhinho já, o último sobrevivente. Ele: então como foi ser neto do grande artista Johann Gamputin von Alten Alpen, Steffen, Schlitten, Klappen, Trumpet, Nürten, Glindisch, Dingon, Dongon, Splashen, Wasser, Waterwood. Cara, aí o cara responde: ah, a nossa família, Gambaputi, Von Alpen, Schleppen, e aí aqueles, justamente aquele negócio que você falou, que é engraçado, mas torna-se irritante, né? Vai te irritando. Mas justamente a piada tá aí, os caras levaram meia hora pra falar o nome do cara, e falar o nome do cara várias vezes no quadro, né? Não faz sentido nenhum, não, né, cara? Não, cara, é simplesmente pra irritar, cara. Muito bom. Tem um engraçado também, que é da clínica de argumentação. Ah, papai? Muito bom. Ah, esse é ótimo, cara. O cara: ah, eu queria uma discussão. Ah, mas uma discussão completa, você quer um curso? Aí o cara: não, uma discussão e tal. Ah, a primeira porta à esquerda. Ele entra e depois: não, é... seu filho da puta, desgraçado, vai tomar no c... desgraçado, sua mãe é louca, não sei. O cara começa a xingar. Ah, o que é isso? Aí, não, aqui é a sala de insulto. Eu quero uma discussão. Ah, é na próxima. Aí entra outra salinha, um cara. Não, já tá lá o John Cleese, né, cara? Claro, né? Que é sempre um evento, só o aparecimento dele, né, cara? Se fosse nos Estados Unidos, toda vez que ele aparecesse, ia ter aquelas palmas. Cara magro, chupado, com o cabelinho pro lado, sentado, tudo reto. Muito engraçado, cara. E ele começa a discutir e, de repente, né... Não, e o cara é meio escroto, a discussão é escrota. E acaba antes do tempo. Não, mas ele fica... Como eu ia dizendo, aí... Não, você não disse. É. Eu disse. Não, você não disse. Não, eu disse sim. Não, eu tenho certeza, você não disse. Você disse. Não, isso é só uma contradição, isso não é uma discussão. Não, é uma contradição. Isso não é discussão, é uma contradição ali. Não é não, é uma discussão. Não é, é sim. Aí o tempo, né? Bom, seu tempo acabou ali. Não, acabou não. É, ainda tem mais 5 minutos ali. Não tem não. Tem sim, ele. Não tem não. E aí vai indo, cara. É uma loucura, cara. É uma loucura. E aí, pô, entram os policiais falando... Policiais de esquetes ruins e... Que pariu, cara. Pra fechar todo mundo. Olha a inteligência. O policial entra botando a mão no ombro do cara. Primeiro, né? Ele entra numa sala pra reclamar e toma uma porrada de um martelo tipo Chapolin. Que porra é essa? Eu vim aqui pra reclamar. Aí, não, aqui é de apanhar na cabeça com o martelo. Porra, é muito louco, né, cara? É muito bom. Eles falam que sempre que uma piada tá ruim, eles usavam o artifício do policial chegando com a mão no ombro. Assim, pá! Batendo a mão no ombro, né? E aí corta, cara. E o policial fala: olha, eu vou acabar com isso e tal, não sei o que, essa piada tá muito ruim. E aí, de repente, chega um policial... Bate no ombro do outro policial, sabe? Uhum. Tipo assim, a piada do policial também tá ruim, né? E aí termina o quadro só com uma mão aparecendo no ombro do outro policial que entrou. Então a mão bate no cara e aí acaba. Olha só que loucura. Cara, os caras são muito foda. Artifício semelhante eles usaram no final do Cálice Sagrado, né? Que foi isso também, é? Né? Cara, o chega final uma do galera, Cálice Sagrado, cara. Enquadra todo mundo. Porra, E leva todo mundo preso. Prende, pô, cavaleiro negro, prende cruzado, prende mago, prende. Cara, tudo. A gente tava falando de metalinguagem, história da história no Watchman, cara. Nada supera o Cálice Sagrado, cara. É verdade. Não, porque o filme para pra dois detetives investigarem a morte. Cara, é demais, cara. Não tem nada a ver com nada. É porque no meio do filme aparece um cara fazendo um documentário. Isso. Sobre Idade Média, alguma coisa. Aí passa um cavaleiro, pá! E corta o pescoço do cara. E a polícia vai investigar quem foi que matou. Exatamente. Chegou, foi o cavaleiro. Exatamente. Aí no final, né, termina com essa loucura toda. Esse filme, cara, é fantástico. O Cálice Sagrado foi o primeiro filme, 74. Eu arrisco dizer que é o melhor, né? A Vida de Brian também é foda. Ah, não sei, cara. Todos são bons na sua instância. Mas o Cálice tem um timing inacreditável. É justamente, você vê que eles escrevem muito na forma de sketches, né? É uma história, mas ela é toda dividida em pequenos sketches. Tem os sketches do Cavaleiros que dizem ni, tem os sketches da ponte, né? Sim. Mas é um timing inacreditável, cara. Tem cenas absurdamente fodas. O filme já começa já explodindo a cabeça com o Rei Arthur vindo cavalgando na névoa, né? Uhum. E aí você vê tá sem cavalo, com assistente batendo coco, cara. Que putaria. Pra mim, a melhor parte é quando eles estão voltando pra Camelot. Uhum. E aí eles, olhem, Camelot, lá ao longe. E, não, é só uma maquete. Aí corta lá pra Camelot e tá todo mundo dançando, animadinho. E aí volta pra eles, Camelot muito chato. Cara, o filme logo no início tem uma discussão política entre o Rei Arthur e o camponês, cara. Pra mim é a melhor cena do filme, cara. Nenhuma temática melhor pra começar o primeiro filme deles do que o Rei Arthur, que tem tudo a ver com a história da Inglaterra. Claro, né, cara? Já caíram dentro aí. Ele fala, quem é você ali? Eu sou o Rei Arthur. Não, eu sou Arthur, o rei da Britânia, né? E eu sou o seu rei. Ela, quem disse que você é meu rei? Ela, a Dama do Lago surgiu, me entregou o Excalibur, a espada do poder para eu governar toda esta terra. Aí o cara fala, escuta aqui, mulheres estranhas que vivem em lagos e distribuem espadas não são base para um sistema de governo. Poder executivo deriva do mandato das massas, não de uma cerimônia aquática ridícula. Então fica essa discussão maluca com o camponês. Pra gente isso é engraçado, mas isso é muito mais engraçado pro inglês, porque o inglês sempre teve esse posicionamento. Não precisa nem dizer que foi um dos primeiros países que teve uma câmara baixa, uma câmara onde você tinha representação do povo, da burguesia, dos lords, né? Então, uhum. Assim, cara, tem tudo a ver com a história inglesa. Você acha engraçado o inglês vendo isso, cara? O cara se mija de rir, cara. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? O método que o cara tem pra definir se a mulher é bruxa. Porra, cara, é demais. Essa cena já começa com uma referência à discussão da andorinha. Ele começa a cena com uma andorinha na mão amarrada a um coco. E ele tenta fazer a andorinha voar com um coco, né? Cara, é muito engraçado, muito easter egg. E a definição de bruxa, cara, é muito bom, né, cara? Os caras vestiram a mulher de bruxa. A população vestiu ela de bruxa, né, cara? Pra exato. Tentar incriminar ela, né? Pô, isso aqui é tudo falso, né? Não, e aí vai a toda a lógica, né? Como vamos descobrir que ela é uma bruxa? Não, e é fantástico, porque as bruxas, elas queimam, né? É. E por que as bruxas queimam? Porque elas são feitas de madeira. É, não, e o povo fica assim, mordendo a unha, sabe, sem saber. Aí ele fala, mas madeira boia. E o que mais boia? Aí ele, pequenas pedras. Olha, mas você não pode construir uma ponte de pedra? Olha, eles ficam mordendo a unha, sabe, pensando. Aí ele responde, adak! E aí eles, então se ela for mais leve que um pato, ela é uma bruxa. E aí eles botam ela numa balança e ela é mais leve que um pato. Não, isso não. Ai, muito bom. Muito bom. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Na hora que eles encontram um mago, ele fica tirando onda. Isso que é muito bom, né, cara? Então você, quer dizer, o cara não precisa fazer nada. O cara já tá com medo, cara. Então você, o cavaleiro. E eu sou uma. É o John Cleese. Não, e o reator, ele chega falando assim: o senhor é um homem muito ocupado, eu estou vendo, mas poderia nos ajudar? Aí ele leva pro coelho, que é outra cena clássica, né? É ridículo, né? Que é um coelho de pelúcia, você vê que ele tá numa linha, ele voa em linha reta. Exato. Dos caras, é muito escroto, cara. É muito baixo o orçamento, né? Mas dentro tem uma piada melhor, que é a inscrição na parede, né? Aqui vive a grande fera negra de... Ah! Ele ficou discutindo como é que é, ar? Ele, é o nome da fera. Olha, talvez ele tenha morrido escrevendo isso. Ele falou assim, seu idiota, se ele tivesse morrido, ele não ia escrever. Ele, talvez ele estivesse ditando. É muito escroto. Aí aparece o monstro, aí o cara grita, ah, meu Deus, é a grande fera negra de... Ah! E é comido pelo monstro. A animação do Terry Gilliam entra, que é mó maluquice, né? What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? E aí tem o Guardião da Ponte, cara, que é uma das mais clássicas, né? What is your name? Não precisa nem falar, né? Todo mundo já conhece. What is your favorite color? O melhor é o Galahad, né? Não sabendo direito, né? Blue! Não! Porque você tava nervoso, você atrapalhou. Sensacional, né? E aí cruza a ponte e aí é todo mundo preso, doutor Adalu. Muito escroto. Depois que todo mundo é preso, entra uma porra de uma musiquinha com a tela brilhando, musiquinha de intervalo, e fica uns 5 minutos nisso. Você esperando que vai acontecer alguma coisa? Depois não. Depois que acaba a música, acabou. Tiveram um filme antes do Cálice, que foi o E Agora para Algo Completamente Diferente, que foi, na verdade, uma refilmagem de vários esquetes. Então, não sei se considera assim. Mas não chega a ser um filme de... Um Greatest Hits, né? É, um Greatest Hits, exatamente. Cara, eu adoro o Cálice Sagrado, mas Vida de Brian, eu choro de rir. A Vida de Brian foi o filme que eu mais ri em toda a minha vida. É, cara, sem dúvida. Olha só, eu ria tanto no filme que eu não conseguia, cara, acompanhar a próxima piada, porque eu tava engasgado com os risos. E quantas vezes eu ver o filme, eu vou rir da mesma forma. É, foda. Eu vi recentemente rir das mesmas coisas da mesma forma, cara. Olha, e uma outra coisa que vale a pena falar é o seguinte, eu já vi tanto dublado como na voz original deles, né? A dublagem que eu vi lá atrás é genial. Tem partes até que é mais engraçado do que o original. A cena do Pictos Curtos é mais engraçada dublado do que na versão original, cara. Concordo com você, cara, e essa dublagem aí que você falou mesmo, cara, então, acho que é 40% da graça do filme, cara. Dublagem clássica, pô, não troco por nada, cara. Muito bom. Verdade. Eu acho que talvez porque o humor, cara, as piadas sejam muito rápidas, e às vezes você não consegue, com a legenda, prestar atenção na expressão facial dos caras, entendeu? Então A dublagem, a gente faz isso, a dublagem é uma obra de arte à parte. Eram filmes pra dublagem não serem tão boas, porque o sotaque deles, britânico, faz parte da piada, né? Exato. Faz parte da piada. Né? Mas só que, pô, a versão brasileira ficou tão boa que não perde tanto. Perde nada, eu acho. Não, acho que ganha, cara. Acho que ganha. Em 79, vê a Vida de Brian, e eles estavam pensando, né? Poxa, ninguém nunca fez piada com essa coisa bíblica, aqueles tempos, né? Por que que a gente não entra nesse negócio? Aí eles já ficaram, ah, meu Deus, será que dá? É complicado a religião e tal. E aí eles fizeram pesquisa, estudaram Bíblia, estudaram... A história da época, do local, e eles viram que, olha, realmente não dá pra fazer um filme fazendo piada só com o JC, porque vai dar muita polêmica. Então eles desviaram o foco pra uma pessoa normal, que é o Brian. E o Brian seria alvejado de toda essa loucura de Messias e essa maluquice. E o filme, na verdade, não é uma piada sobre figuras religiosas, é uma piada sobre a maluquice. Eles falam isso, eles falam que os poucos momentos que eles realmente botam Jesus no filme, eles tratam com o maior respeito possível. Então, eles falam, até porque o Jesus era até uma figura muito bacana. Exato. Então eles não sacaneiam o Jesus em momento nenhum. Exato. Mas o que eles estavam querendo sacanear com o filme não eram as figuras religiosas, sim a maluquice religiosa que existe, né? De pessoas seguindo fielmente os seus líderes religiosos. E aí, pô, né? A gente vê que isso é altamente atual, né, cara? Exatamente. Eles estavam sacaneando, era bitolação, entendeu? Era bitolação. Mas, na verdade, o personagem principal, o Brian, né, seria assim, o Jesus que não deu certo, vamos colocar assim, exatamente. Né? Isso que é mais maneiro, porque o filme, quando o filme começa, você vê lá que os reis magos, eles erram a casa. O mais legal é isso, né? Eles erram a casa, eles erram. O Brian é da manjedoura vizinha, cara. Aí a mulher, a mãe, né, do Brian, fala, que vocês, bando de maluco, não sei o que, nós viemos guiados por uma estrela, vocês vieram guiados por uma garrafa. Aí o cara, mas nós trouxemos mirra, ouro, então pode entrar. Aí quando descobre que não é, cara, os caras saem, aí não, mas vem cá, aí os caras empurram a mãe, vão embora. Pega o presente e volta. É isso que o João Paulo falou. Aí é maneiro, aí eles vão pra outra manjedoura, e tá lá Jesus nascendo, eles fazem, botam uma música e fazem realmente uma coisa engraçada, né, cara, bem respeitosa mesmo. Mas é engraçado que depois dessa cena do nascimento de Jesus, né, eles já passam pro Sermão da Montanha, né, o famoso Sermão da Montanha. Então Jesus tá lá, bem-aventurado, né, as pessoas, e a câmera vai se afastando, e a voz dele vai ficando mais longe, bem-aventurado, e aí a câmera vira, tá eles lá vestidos de mulher e tal. Tá a galera da rabeira, E o cara tá, fala mais alto! Aí ela, cala a boca que eu não tô ouvindo. Aí começa uma discussão de que eles não estão ouvindo o sermão. O que que ele falou? Abençoado os queijeiros? Exatamente. Mas isso é tão genial, cara. É tão genial. Porque o que que ele quer dizer aí? Ele quer dizer, olha só que maneiro isso, cara. Como é que é a inteligência dos caras. Ele quer dizer que ele tá colocando Jesus ali. Ele quer dizer como é que a mensagem, às vezes, da religião, seja o que for, pode ser mal interpretada. Exato. Cara. Ele coloca isso ali na tua cara como uma grande brincadeira do filme. Muito bom. Porque o cara falou, pô, bem-aventurado dos queijeiros. Aí dois caras começam a brigar porque eles não entendem o que o cara tá falando. E esses caras todos depois vão se encontrar na cruz lá atrás, né? Na crucificação. Agora é engraçado que o finalzinho do... O que você falou lá no começo dos esquetes deles, que um liga o outro, uhum. O finalzinho do Sermão da Montanha é a mãe do Brian falando pra ele, pô, vambora que isso aqui tá muito chato, vamos pro apedrejamento. Exatamente, tem a cena do apedrejamento. Nesse filme, uma das paradas mais engraçadas é quando tem os cavaleiros suicidas pra salvá-lo. Porque eles vêm falando dos cavaleiros suicidas durante o filme inteiro, como se fosse uma pelotão foda, assim. Pelotão suicida. E aí eles chegam, salvos o pelotão suicida! Olha, meu Deus! Aí, aí o Brian respira assim, né? Falou, você salva agora da cruz. Né? Esquadrão suicida! Lata! Eles puxam as espadas e enfiam na própria barriga. Eles têm uma portinha na roupa, né? Eles abrem um buraco no colete e se esfaqueiam, cara. Ao invés de salvar o Messias, se matam. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow. É engraçado que durante toda a história, né, o Brian vai fugindo dessa coisa de, né, de Messias e essa maluquice religiosa, né? Começa quando ele entra numa praça, num lugar lá de comércio, e tem vários palanques com vários Messias falando, né? Como se fosse uma grande feira de Messias. Na verdade, tem vários palanques com vários pregadores, né? São vários profetas. Boa. Se diz profeta, né? Ele tá fugindo, e aí ele sobe num palanque daqueles pra disfarçar. E aí ele fica falando qualquer coisa e começa a juntar gente do whatever que ele tá falando. Ele começa a falar porque os guardas romanos estão vindo. Aí ele... Porque até então ele não era o Messias. Até então ele era um cara normal que tava envolvido num grupo lá extremista da parada. Os rebeldes. Pra fugir dos romanos, ele posou de profeta e o negócio pegou. A parada pegou porque ele tá começando a fazer um discurso, ele começa a falar uma parada que não tem nada a ver. Aí quando passa os guardas, ele desce assim, e os caras falam, não, o que você vai falar? Ele, peraí, que isso, não? É o segredo da vida eterna e tal, e o cara vai andando, vai começando a ter uma galera... Não, mas não é nada. Cara. É que ele começa a fugir, rouba a sandália dele. Dizem que é a sandália santa, sei lá. Uhum. E aí ele cai no buraco em cima do eremita. Cara, essa cena tu chora de rir do começo ao fim, cara. Ele tá fugindo da multidão já no deserto, e aí ele cai no buraco e cai em cima do eremita, que tá 20 anos, sei lá, sem falar nada. Pagando uma penitência que há 20 anos que ele não falava nada. 18 anos, eu acho. 18 anos, enfim. Aí ele cai em cima do cara e o cara grita. É engraçado. Quebrando a promessa dele lá. É engraçado. engraçado porque você ainda não sabe que ele tá com esse pacto de silêncio. Isso. Mas quando ele... Bom, se você perceber a cena, quando ele grita de dor, na hora ele mete... Ele arregala os olhos e mete a mão na boca. Ele se arrepende. É fantástico porque ele começa a falar que nem um maluco, né, cara? E xinga e soca e cospe. E aí sai do buraco aquela barba gigante até o pé cobrindo o saco, né, cara? A Brian vira pra ele. Cala a boca, ele. Vamos me achar, cala a boca. Ele. Que malé, cala a boca. Fiquei 18 anos sem falar, agora eu vou falar até morrer. Não, chega a galera falando. Olha, Messias, nos diga, por favor, os segredos. O cara fala assim. Porra, eu tava aqui 18 anos sem falar. E aí esse cara chegou. E com... Milagre. Aí o Brian fala, chega, eu não sou o Messias. Aí a mulher fala, só um verdadeiro Messias negaria sua própria divindade. Aí ele, tá bom, eu sou o Messias. Aí fica aquele silêncio, ele é o Messias. Aí outro cara da chega assim, né, pô, faz alguma coisa pra gente comer aí, que esses homens estão famintos, pega pra comer aí. Aí o cara fala, olha aquele pé ali do Junípero. O cara, os caras vêm falar com a mãe dele, fala, seu filho é o Messias, não sei o que. Ela, que mané Messias, meu filho é até um menino muito safado, pô. Não, a melhor parte é quando a mãe fala que ele era filho de um legionário romano, né? É. Aí o cara fica revoltado, né? Fala, a senhora foi estuprada? Não, só no início. Teve outro filme, 82, O Sentido da Vida. Eu achei o piorzinho deles. Assim, é legal. Tem... A galera já não tava mais muito com saco, né, cara? A impressão que dá é essa. Ele tem um molde muito diferente do Cálice, muito diferente da vida de Brian. Ele... Peraí, mas você falou em último filme aí, o Érico vi que não foi deles, não? Foi, mas já não é deles como uma como um Monty Python, né, exato. Eram só dois. Mas, ó, eu acho que é considerado do Monty Python isso, hein, cara. Não, ser Monty Python se tiver vocês, cara. É. Senão você vai falar que o peixe chamado Wanda também era, porque exatamente. Tinha o John Cleese e o Michael. Mas não tira o mérito de Eric Viking, que é um filme também muito engraçado. Eu tô aqui, na minha frente aqui, que eu tenho o DVD do Eric Viking, tá escrito aqui. Uma comédia imperdível da turma do Monty Python. Ah. Mas da turma não é do Monty Python. Essa aqui, senão seria uma comédia imperdível do Monty Python. Ah, sim. Só uma galera do Monty Python. É que nem o Caquinho fazer um filme e aparecer da turma imperdível do Nerdcast. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? A vida de Brian foi banido da Noruega e da Irlanda, né? Nossa. Foi, é mesmo? Foi considerado um filme herege. É mesmo? Isso, cara. É verdade. Não entenderam a piada. Da Irlanda eu tô entendo, mas da Noruega, pô. Usaram isso no marketing, no, na publicidade do filme, né? Falaram assim, um filme tão engraçado que foi proibido até na Noruega. Excelente. Esse filme tem até a participação do George Harrison. Não só isso, como ele foi ele que bancou, viu? Ah, olha só. Dado importante, porque aí EMI foi o estúdio que financiou, né, o filme. Mas aí decidiu se retirar do projeto porque considerou que era blasfemo. Ah, isso me fez lembrar uma coisa, que quando o Graham Chapman morreu, e foi o único que morreu em 89 de câncer, né, tem no YouTube uma filmagem do funeral dele, onde todos do grupo do Monty Python foram lá falar um pouco sobre ele, né? Uhum. E o John Cleese, cara, é inacreditável. O John Cleese transformou a parada num show à parte, né? Porque ele fala, olha, desculpe, gente, mas o Chapman, eu não posso falar aqui palavras normais sobre ele, né? Ele sabe que ele não gostaria disso. Então, meu querido, já vai tarde, espero que você queime no inferno aí. Cara, todo mundo se caga de rir na igreja, cara. E aí o John Cleese vai indo e tá todo mundo rindo como se fosse um show de comédia, cara. Cara, que loucura. É sensacional, cara. Que galera. É, a mensagem no final é que é isso, né, cara? A vida é uma grande piada. Exato. E tem que olhar sempre o lado bom da vida. E eles terminam cantando essa música, todo mundo, da igreja toda, cara. Muito bom. Ah, cara. Muito foda. Que funeral. Muito foda. Muito foda. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? No dicionário da língua inglesa tem um termo que é Pythoness. Ah, é. É tipo paitonesco, né? Que significa surreal, absurdo. Muito bom, né, cara? O nonsense total. Eles tinham também outro artifício na série, por exemplo, piada sem graça, lembra? Entrava um cara de armadura com uma galinha de borracha na mão e dava uma porrada na cabeça do cara que fez a piada, sabe? É, e tinha o maior artifício de todos, o nonsense máximo, que era o pé gigante, pagando tudo, né, cara? O Terry Gilliam falou em entrevista que eu vi, ele ficava trancado no sótão dele fazendo aquelas animações malucas de fotografia, recortando e tudo. E aí, quando ele tava sem inspiração, ele ia pro museu de arte lá, perto da casa dele, e dava um passeio. Aí ele viu uma tela, a alegoria do Triunfo de Vênus, uma tela de 3 metros gigantesca, tem uma mulher com seios de fora, nua, e um cupido e tal. E aí, cara, ele bateu o olho e ele só viu uma coisa naquele quadro. O pé do cupido. Mas na hora, ele comprou uma réplica e recortou. E aquele pé virou o pé gigante, que é a maior ícone, né? O maior ícone do Monty Python, aquele pé esmagando as coisas. Não é o pé de Lost, não, né? Vai, já pensou? Não, porque tem 5 dedos. Não, é o pé de Loki também. Ah, lá vem a história do pé do Loki. Mas eles gostavam de desafiar na série, né? A BBC falou, olha, vocês podem fazer qualquer coisa menos sexo e violência, né? E o segundo episódio da primeira temporada do Monty Python Flying Circus se chama Sex and Violence. Só de sacanagem. Eles gostavam, tem até aquele quadro famoso que o policial tenta implantar drogas pra culpar o cara. Ele joga um saco. Olha aí, o que, que é isso aí? Aí o cara, não, isso daqui não é meu, não. Aí ele abre e, ué, sanduíches? Aí o policial olha pra câmera. Ih, meu Deus, o que, que será que eu mandei pra minha esposa almoçar? E aí, depois tinha um quadro da... Aparecia a esposa falando assim, eu não sei o que, que eu comi, mas era melhor do que o almoço. E a BBC, ó, cortou fora isso, né? Mas eles gostavam de desafiar, né? E o John Cleese, que era um cara mais pomposo e tal. Elegante. Elegante, né? Ele brigava às vezes com eles. O Terry Jones disse que ele fez uma vez uma piada que provava vinho, né? Ah, delícia, talvez seja um... É tipo o sommelier. Ele fala um vinho, blá, blá, blá. Ele dá um... É pipi. Aí ele... Bom, então me dá esse outro. Aí ele prova, ele... uma safra de tal, não sei o quê, o vinho. Não, é pipi também. Aí o John Cleese, vocês estão malucos. E aí ele, tipo, botou pilha na BBC pra cortar e a BBC cortou. Tudo tem limite, né, cara? Aí vira Kids in the Hall, fica os caras meia hora se beijando de língua. Ou Jackass, que o cara bebe mijo mesmo, ai, que né? Tudo tem limite, né, cara? Falar em nome, a vida de Brian ia chamar Jesus Christ Lust for Glory. Sim, do sim. Luxúria por glória. Mudaram também. Mudaram. O que ia dar problema muito, em muitos outros lugares além da Noruega, né, cara? É verdade. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Não dá pra falar sem citar o... a sketch, que é a maior representação de Monty Python. Ah, é verdade. Que é o quadro do Cílio Walgo. A parada foi tão foda que virou a logomarca deles. É. John Cleese dando um chute inacreditável, cara. Como é que ele consegue fazer aquilo, cara? Ele tem uma abertura de pernas inacreditável, né? Vocês sabem, né? O Ministry of Cílio Walks. Não. Que pariu, cara! Como é que... Não, peraí. Nenhum dos três sabe o que é Cílio Walk? Não. Não. Caralho. Caraca, eu tô acreditando, cara. O que é isso? É a piada do Monty Python. No final vocês vão começar a rir e fazer Cílio Walk os três. É, bom, tem o link aí no YouTube, vocês são obrigados a ver. Porra, cara, não façam isso comigo. Aí na pauta. O John Cleese, ele é uma pessoa que trabalha no Ministério dos Andares de Não, peraí. Não. Eles vão ter que assistir agora. Vocês têm que ver, então. Peraí. Calma aí. Ele tá carregando. O cara que cruzou, cara. Nice. Thank you.